Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. São as sementes da paixão que cultivam cada vez mais a convivência com o semiárido paraibano. Sementes da paixão ajudam a manter viva a tradição familiar de guardiã da sócio-biodiversidade. Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Casimiro Caetano Soares, conhecido como Dodô, casado com Martinha Ferreira Soares, reside na comunidade Monteiro, no município de Cacimbas, estado da Paraíba. O nome de seu Dodô é conhecido em toda a Paraíba. Foi ele quem denominou no estado as sementes crioulas como sementes da paixão. Estas sementes são assim chamadas por ele porque cada uma delas está para além do que os olhos veem. Elas carregam dentro de si sentimentos, amor, paixão. As sementes da paixão trazem lembranças dos antepassados, que tão bem ensinaram aos filhos como deveriam proceder para que a sócio-biodiversidade da região fosse garantida. As sementes da paixão são sinônimo de resistência. Ele recorda com emoção quando, numa discussão sobre sementes, num evento da articulação do semiárido paraibano, discutia-se sobre a diversidade de sementes. No momento, quando se apresentava esta diversidade presente na região, ele lembrou de uma semente especial. A partir deste momento, as pessoas ficaram curiosas em saber de que sementes ele estava falando. Daí, ele lembra que naquele momento relatou: tem outra semente importante. Eles se perguntaram qual? Semente da paixão. Eles: por que é semente da paixão? Porque é semente da paixão? Porque quando tem uma coisa boa que você apaixona, você guarda. Você conhece o que você está fazendo. Você conhece a sua semente igual que você conhece a sua família. Por quê? Olha, eu nasci e me criei. Fui criado com semente da paixão. Mas nós, meu pai acordava, chamava todo mundo. Aquilo era aquele mutilão. Mas para quê? Para cultivar aquela terra para a semente da paixão. Aí eu me lembrei, justamente batizei por semente da paixão. Que é uma lembrança que aqui não, a dos meus avós. Hoje eu lembro disso, lembro do meu pai. Por quê? Porque ele dizia: guarde essa semente, isso é uma coisa importante. Ele sempre falava. E ele era muito cuidadoso com a semente de planta. Seu Dodô mantém uma grande diversidade de sementes. Para ele, as sementes da paixão é parte da sua vida e de toda a sua família. Ele nos diz quais as suas sementes da paixão. É milho, feijão, semente de girimum, a melancia, feijão de vários tipos, fava, fava branca, fava mulatinha, fava orelha de vó, feijão de moita, feijão do grande, feijão carioca. Tem vários tipos de feijão e vários tipos de fava. Tudo isso é que nós plantamos na nossa região e ela toda se dá na terra, habitada aqui em nosso terreno. As sementes guardadas por seu Dodô se adaptam bem às condições ambientais da região. Ele tem se mostrado atento com as variedades de sementes que têm aparecido. Ele alerta que o agricultor tem que estar sempre atento. É preciso ter cuidado no momento de plantar. Muitas sementes que chegam às famílias agricultoras não dão confiança. E ele nos diz por quê. Não é conforme a nossa semente, que ela vem antiga, que a gente já conhece há muitos anos. Que a gente conhece a semente da nossa região. Que a gente pega uma semente estranha, ela não é adaptada aqui no terreno. Seu Dodô nos relata de onde vêm as suas sementes da paixão, a sua importância e por que ele tem amor por ela. Semente que vem do meu pai, vem de meu avô, a gente vem zelando, vem guardando, porque a gente conhece a semente da nossa região. Olha, meu pai morreu com 77 anos. Eu já estou com 79. Estou dentro de 79. E ele dizia que era do pai dele. Essa semente já vem com bem mais de 100 anos que eles vêm. E ainda continuei com ela novamente. Porque a nossa região, nós conhece ela. Fui criado nela, nesse jeito assim, por isso que hoje eu ainda apaixono ela do mesmo jeito. Nesta relação sentimental, seu Dodô nos fala sobre a importância das sementes da paixão para a agricultura familiar. Porque ela é uma semente resistente na nossa região. Porque nós já conhecemos, você sabe que a semente, qual é a semente que você planta, tanto o milho como o feijão. A importância é essa, porque sempre a semente não resiste, ela não resiste o verão. Ela não, ela, você planta o milho sai, o milho está encanando, passa um mês de chuva, a outra, esse milho que aparece agora está perdido. E o nascimento, não, a nossa semente da paixão, ela renova e não perde, que é uma semente forte. Seu Dodô vem participando das festas das sementes da paixão e ele nos diz o que tem significado para ele essa participação. Porque a gente vê muitas experiências, né? Muitas coisas, a gente fica com isso na lembrança, a gente vê muitas propostas de tipo de semente, qualidade de semente, vem de várias qualidades, vários setores, mas a gente sempre apaixona a nossa, da nossa região. É importante se estar atento com as sementes que hoje têm aparecido. Isso tem se transformado numa ameaça para as sementes da paixão. As ameaças que eu vejo é porque hoje vem uma história do nascimento do governo, nascimento não sei o quê. A gente não pode confiar muito nessa semente. O bom é nós ter a nossa semente separada, guardada. Aquela que nós já conhecemos. Nós já temos ela há muitos anos. Nós sabemos o que é que nós estamos possuindo. Como resposta às ameaças diversas às sementes da paixão, seu Dodô apresenta como recomendação às famílias agricultoras. Eu sempre recomendo guardar a semente reservada, a sua semente, ter seu banco de semente particular, porque a gente estando com essa semente em casa, tudo bem, eu guardo mesmo, mas nós tendo uma reserva lá, é mais difícil da gente perder a semente. Eu sempre encomendo que tenha atividade com a semente da planta, nossa semente de planta. Conversamos com Cassimiro Caetano Soares, conhecido como Dodô, residente na comunidade Monteiro, no município de Cacimbas, estado da Paraíba. Foi ele quem na Paraíba denominou as sementes crioulas como sementes da paixão. E ele conclui a nossa conversa com uma expressão que vem se tornando uma marca na resistência da agricultura familiar camponesa no semiárido brasileiro. É no semiárido que a vida pulsa e é no semiárido que o povo resiste. Sementes do Semiárido. Uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Este programa é uma produção da Asa Paraíba com a assessoria de comunicação da Asa, Asacom. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.